altitude 3894. Autorizado até 4 mil pés. 3894, ajuste na 097. 4.1097, na 3294. 3290, autorizado descida para o nível 050. 050, na 3290. Gol 1966, reautorizado descida para nível 060. 060. Uno 645, acendo identificação, dessa via para 4 mil pés, ajuste na 097, chegada bom. Chegada 3894, reautorizado, descida até 2 mil pés, ajuste na 097, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. 2.097, 3894, aeroporto está estabilizado. Informação Serra para sua autorização, Brasília, estamos na ponte 06. Boa noite, 69, boa. Autorizado Brasília, VPZ Luna 7, após fome rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbó, após Elefa, aciona 5502, controle 119.35. 3.017, tá? 3290. 0, curva direita, Arbor com transição em Elefa. 5502 no transponder, 1935 no controle, cotejou o gol no 869 no portão de número 62, é? 819, treinamento correto, reporte no pronto. Camarão, obrigado. 3290, reduza para 2009. 209, 3290. 3894, inicie redução 1909, nós, tráfego que precede com 1409 de ground speed, 1 hora 9 milhas. 3894, pessoal. No 1066, reautorizado descida até o nível 050. 050, 1066. Paulo, aos 2.6, libere à direita e a Eco. Taxi Eco, chame controle de sala na frequência 1.21.1. 21.1 na Eco, 90 Ronda 90. Paulo Salvador, Papa Romeo 90 Ronda 90, Librou na Eco, na Chicuta. Papa Romeo 90 Ronda 90. Boa tarde, autorizado táxi de Alfa. Juliette, contorno no pátio principal, reporte na Taxi Lima. Alfa, Juliette, após contorno no pátio, ingresso na Lima, ok? Afirmo, conhece o aeródromo? Eu afirmo. Seja. 17, aguarde autorização no final do ILS 3290 até 3 mil pés. Ok, até 3 mil, 3290. Informação Sierra, autorização Galeão. 001, boa, Sierra confere, autorizado Galeão, VP November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda após Irume, aciona 5501, controle 119.35. Boa tarde, autorizando o Galeão 360, decola da 10. Daniel Leda e Rumi, Opera November 857-5501, transponder, 1985, fragmento do controle, Salvador, 601. 6201, cotejamento correto, no portão 4, reporte ou no pronto? 61-43 no solo, 29, libere à direita via TAC 2, Foxtrot. Chame controle Salvador na frequência 121 na décima 1. Para Foxtrot, chamado em 1 para 3. 17, reportarei estabilizado, 3290. Gabriel 3894. Chame a torre em 1-8 decimal 95. Boa noite. Boa. Controle igual no 166, vai atingir 5000. No 166, autorizado até 2000 pés, acudindo no localizador 1097, ajuste, aguarda autorização do final do procedimento. 2000, vai chamar no lock, aguardando a autorização final. Só 1166. Isso, é certo. 9, 4, 1. Alfa, Juliette, porção... Nossa, né, 1, 4, 1. Firmo, portão 9. O meu novembro segue Lima, Mike, reporte na Taxi Quebec. A gente vai reportar na Quebec. Estabilizando, 3290. 3290, completa final, torre 18, decimal 95, 1017, ajuste. 1017, torre 1895, 3290, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4206, nível 330, Recife, Centro da Sierra. Azul 4206, boa tarde, Sierra, confere, número 2, prepare a saída, Puca. Solo 32, e olho para a direita, chama a solo 211. 211, tem 214. Salvador, boa tarde, TAN 3290 na final. Sente TAN 3290 avistado, baixou e tomou? Afirmativa. Autorizado o pouso, pistão 0, vento 090 graus, 0,6 de nós. TAN 3290. Livre o pouso, TAN 3290. 94, boa, autorizado táxi em Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette para 10, TAN 3894. Portão Romeu, novembro, Romeu, novembro, Quebec, futuro cruzamento da pista, reporte na taxi papá. A Quebec vai cruzar a pista de taxi e vai reportar na papá. Salô, Salvador, meu voo no 869, pushback acionamento, estamos no 06. Doro 869, meia dúzia, aguarde. Na pista, tá? 0-7, vai dando autorização. Vou 1-1-6. Lembro, estacionar frequência livre, boa. Pronto, 2712, autorizado. Azul 2712, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 119.35. 9-0 autorizado pela Gol 67, decola da 1-0, comprova a esquerda na Conde, acionando 0-2-0, chamando o controle 19-35, azul 2-7-1-2, na 5 Lima, baixo 3. Azul 2-7-1-2, corejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Fortaleza. Gol 1-1-66, guarda pista livre. Vagando. Coordenação, passando o Airbus da TAM e chama para o táxi do Gol 1-8-69. Azul 4206, pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 4206, autorizado a CIP, via Bezula 17, nível 330. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída. Puca, transição Caju, aciona 5507, controle 119.35. Azul 4206, autorizado a Recife, nível 330, via Bezula 17. Decola da 10, controle da esquerda, saída Puca, transição Caju, responder 5507, controle 119.35. 206, rotejamento correto, no portão 3, reporte com pronto. Alô, Salvador, azul 2712. Zero, gol, 2712, prossiga. Gente, o Luiz pode coordenar pra gente nível 150? Gente, o 2712, autorizado no nível 150. 50, grato, obrigado. Solução 3290 livrou. 4290, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1, pátio 1. Alfa e Juliette, portão número 1, TAM 3290. Tugalzinho, Tutu, Juliette, Cop. Portugal Zulu 822, clear to Lisboa Airport via Upper Zulu 10 after according to route plan flight level 370, take off runway 10 with left turn, Puka departure, Zipar transition, Skolk 5510, Salvador departure 119.35. Copy, clear to Lisboa, flight plan route, flight level 370, initially book runway 10 departure from left turn to book a departure, walk 5510, departure frequency 119.35, and watch for 02. Portugal 022, book a departure, then Zipar transition. Book a departure, then Zipar transition, and watch for 02. Route 2, route back to correction gate 11, call me when ready. I'll call you fully ready, watch call 02. Para o táxi do Gol 1869, nós estamos com 185 a bordo, 185, 3:15, Balmas. 169, autorizado táxi, de passagem ao Airbus da TAM, após, segue parte 1 no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 017, meu voo. Costume 17, passagem ao TAM, prossegue Índia, parte 1 no Índia Alfa, vai chamar a torre em 18.95, tem um bom trabalho. Olá, Salvador, boa tarde, eu vou no 166, beleza? Vou no 166, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Alfa, reportarei antes da Juliette, eu vou no 166. Serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 160 e chame e leve em 120 decimal 1. 1201, 2591. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. Beleza. Salvador 4. Parte do Gol no 869, ponto de espera da 1-0 está pronto, visão para na missão. Parte Gol no 869, após passagem do tráfego da companhia, autorizada a linha de manter 0-0. Após o companhia na curta, ali mantém 1-0, Gol no 869. Solo os 4-2, livra à direita, chama Solo no 219. É 4-5, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Degolador 44, chama controle 119 decimal 35. 1935, boa noite, Gol no 869. O nome é 45, Juliette, portão 2, bate 1. Contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 via Arbor. 360 via Arbor, Gol no 869. Ground and launch call 022 on turn 1-1 River, fully ready for push and start. Terminal 022, approve it, push back and set up, come back to taxi. Clear for push and start to call back for taxi, launch call 022. Golno 869, controle. Na escuta, Golno 869. Está restrito ao nível de voo 340. Restrição nível 340, Golno 869. Para o pushback acionamento, pátio 3, posição 5, Lima, do 2712. Do 2712, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, reportarei. Hoje ainda está restrito ao 34. Foi eleva. Gente, gol no 869. O 4206, inicia de imediato. Afirmo, senhor. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 4206. Confirmando, autorizou para a direta Elefa para o gol no 869? Afirmo. Direta Elefa, gol no 869. Boa, Sierra, confere. Autorizado Guarulhos, estiver preso no 1-0, após Taubaté, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Mótima. Aciona 5514, controle 1-19-35. Dado o barulho de 1-0-0, a rota é outra do 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, curva direita, da Leda, Mótima. Aciona 5514, controle 1-19-35. Planejamento correto no 5, reporte no pronto. 69, chame Recife em 125 decimal. Correto, chame Recife em 128 decimal 8. Recife 1288, gol no 869, boa noite. Para o táxi azul 4206, estamos com 120 a bordo, correção. Não afirmo, 120 a bordo, 3 horas e 15, alterna mantela. Azul 4206, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 900, ajuste no 017, meu voo. No 017, Não, é ponte com 0-2-2, perfecto. 3122, approve a taxi via Manapron, taxi to India, to holding point. Dan Tower 118, decimal 905, altimeter section 1017. Copy Apron 1 and then India and Tower 118, decimal 905, KNH 1017, approach call. 06. Para o táxi azul 2712, com meia dúzia 7 a bordo, 3 horas, alternando Salvador. Azul 2712, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal, no ajuste no 017. Autorizado, reportarei. Estimado para o 601. 01, dois táxis para passar a retaguarda, assim que o mesmo livrar será autorizado. Oi, Salvador, boa noite, azul 4206, ponto de Carapó. 4206, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-00 grau 079. Alinha e decola, pista 1-0, azul 4206. Azul 2712, observando o TAP, antes do ingresso do Pachoro. 2712, dê passagem ao Airbus da TAP, após, segue o mesmo via Pátio 1 no Índia até o ponto de esfera. No ponto de esfera, chame torre 118.95, ajuste no 017, no voo. Dando passagem ao TAP, depois a gente prossegue chamando em 1895, Azul 2712, bom serviço. Tower, muito boa noite, aponte com o 022, approaching homing point, runway 10. Airport call 022, clear to line up, aim and take position, threshold 10. Clear to line up and hold position at runway 10, approach call 022. Do 4206, decolador 55. Estima controle 119, decimal 35. 1935, 4206, boa noite. Controle Salvador, boa noite. É o Azul 4206, decolado. Azul 4206, contado radar, suba e mantenha, depois voo 330, vigilância, via saída PUCA. 330 na PUC, azul 430. Portaria, Canadão. Portugal 022, clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. We've got the call for runway 10, Portugal 2. No 2, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém no 0, do 27 no 2. Go 022 airborne at 58, call departure control 119.35. Departure 11935 in Portugal 022. Muito obrigado, boa noite. Salvador, departure, muito boa noite em Portugal 022. Climbing platform 370, book departure. Boa noite, Portugal. Climbing maintain flight level 370, vai a Puka de Passa. Do em Portugal, 022, climb to the flight level 370, vai a Puka de Passa. Chame 6201, autorizado, tá? Vindo até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no 097, vou... 295.17, Azul 27.12, autorizado, decolagem pista no 0, vento 100 graus, 079. Livre decolagem no almoço, 0, azul 27, ouro 2. Portugal 022, impossible communication, get an acquisition, depart. Stand by one, Portugal 022. Standing by, thank you. Puxané 6201, autorizado a alinhar e manter posição. Cabeceiro no zero. Alinha, mantenha no zero, 6201, chame. Puxão 022, direct Zipar. Muito obrigado. Sandro 897, no 5, autorizado a fechar de acionamento. Reporte táxi. Reporte táxi, 3287. Controle 11935, azul 27, 12, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 27, 12, decolou, passa 1200 pés, saída Conde 150. Boa noite, Sierra Informação, autorizado Guarulhos, vento isolou no zero, após Tabaté. nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5521, controle 119, decimal 35. Utilizado nível 360 para a luta com os roupers, voa 10, acessa o bater. Nós vamos 0, direita Dael, Leda, Motiva. 5521, 0959, então 2509, estamos 2509. 0259, planejamento correto, reporte ou pronto? Será? 6201, autorizado, decolagem pistão 10, vento 100 graus, 0612 de nós. Autorizado, 6201, pistão 10. Meia chame Recife, frequência 12545. Recife 2545, 420, minha voz. Chané 6201, decolado aos 04, chama controle Salvador 119, decimal 35. 1935. Boa noite, 6201, Chané, Dael, Leda, passando em 500. 201, contato radar na decolagem, saída via Dael, vigilante. Via Dael, 6201, Chané. Air Portugal 02 Calvary Sistema, frequency 1245. Portugal 02 Calvary Sistema, 12545. Muito obrigado, boa noite. Boa. 3897, autorizado até o ponto de espera no 0 via Índia. Ajuste no 0 no 7. Autorizado, táxi até o ponto de espera no 0 via Índia 3897. 3897, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1110 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1097. Autorizado, alinhar e decolar 645, copia? Autorizado Vitória 360, via Pesolo 44, decolagem pista 10, curva direita, da Leda, após Leda outro seguro, controle em 119 decimal 35 e o código 5524. Chão pronto, puxa essa norma. Autorizado, puxa essa norma, chame táxi. Desça e mantenha 4 mil pés, 2017, via chegada 11.017. 2017, desça 4 mil na bomba, mandada. Feito 97, decolador Zona 0, chama controle Salvador 119, decimal 35. 19353. Controle Salvador, boa noite, 3897. 3897, contato radar, subiu, mantém nível de voo 320, vigilância. 320, vigilância, 3897. Chanel 6201 no controle? Prossiga. Foi direto Porto Seguro. Chame Recife em 1251. Porto Seguro em chama 251, 645 até o ponto de espera livre, ajuste 1017, torre em 1-8, decimal 95. Boa noite, é o Azul 2781 no centro da Sierra. É a saída prevista para a vitória da conquista? No nível 160? Ativo. Saída Arbor. Obrigado, não aguardo quando possível nossa autorização. Autorizado a alinhar e decolar. Missão no zero, vento 1-10 graus, 0,612 de nós. Ajuste de altímetro 1-0-1-7. Decolado ao 1-7, controle em 1-19, decimal 3. 1935, 945. Passa 1645, contato radar, subperamento de voo 360, via saída da EL. Via saída da EL, 360, 945. Tá, 3897, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 351, 13325, obrigado, boa semana. Boa. Saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, direto Opiló, após Opiló, direto. 119, decimal 355533. Autorizado 160, rota conforme o nosso plano, decola da 10, saída Arbor, Elefa, após direto Opor, após vitória da conquista, controle 119.35, transponder 5533, é o azul 2781. Protegimento correto, chama pronto. Sobrar para posicionamento 2782. Salvador, boa noite, TAM 3283, autorização para Brasília. 3283, aguarde corte. Azul 2781. Da fonte, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 50 e chame Aracaju, 120 decimal 3. Aracaju 203, mantém 150. Boa noite, obrigado. Boa. Voo 1705, após pelo, desça para 2000 pés, o ajuste no 0107, autorizado, finalizar sexo e reposta para o zero. Aí, vamos lá, estabilizado. Aí, 0. Solo, já tem autorização, doutor 3283? Sim, ativo, só um instante. Solo, voo Xanamia 259, para o táxi, CV 1950, 5 horas, 30, Galeão, voo Xanamia 259. 259, autorizado táxi de Abate Índia, torre no ponto de espera em 118.95. Ajuste no 017. No 017, parte Índia, ponto 0895, 2781 no sol. Siga só. Foi coordenado, o controle solicitou que cumpra inicialmente a restrição inferior de manter 3000 e caso não haja tráfego irá liberá-lo. Tá sim, então obrigado, azul 2781. Tá 3283, cópia. Prossiga, 3283. Brasília no 360, via Pesolo no 7, decola da pista 10, curva direita, saída árvore, transição elefa. 119 decimal 355531. 360 para Brasília, decola na 10, curva direita, Arbor, Elefa, Zulu 17, controle 15935, transponder 5531, 3283. Protegimento correto, chama pronto. Chamará. Voo 1645, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 1-3325. 251-3325, obrigado, minha coisa.